Sejam bem-vindos ao DC Review, o programa semanal do site batiora.com.br, exclusivamente sobre os lançamentos dos novos 52 da DC Comics. Como sempre, estou aqui com o JP. Bora lá, bora lá. E vamos falar sobre os lançamentos dessa semana. JP, o que tivemos de publicações essa semana do dia... Eu sempre esqueço o dia, mas do dia 3 de dezembro. Olá, Douglas. Essa semana a gente teve Action Comics número 37, Aquaman e os Outros número 8, Batman Eternal número 35, olha lá, hein? Batman Eternal tá quase alcançando as mensais, Detective Comics número 37, Terra 2, 29, Terra 2, Fim do Mundo número 9, Gotham Academy número 3, Grayson número 5, Arqueiro Verde 37, Lanterna Verde 37, Lobo número 3, Os Novos 52, Fim do Futuro, número 31. Mais uma estreia, Sexteto Sinistro, número 1. Sinestro, número 7. E Monstro do Pântano, número 37. Ok, interessante um destaque aí, JP, que Batman Eterno já tá na 35, alcançando aí as publicações mensais. Sabe até que número ela vai? É até 52, completando o ano? Ou ela não. Que nem as outras até abril? Não, ela vai terminar em abril. Eu não sei se a gente já tinha comentado antes, mas todas as publicações dos Novos 52 vão terminar em março do ano que vem, inclusive as semanais. Então elas não vão durar um ano como as semanais pré-reboot, vamos dizer assim. Igual nós tivemos lá com a 52, né, depois da crise infinita e tal. Exatamente, a gente vai ter menos números, né? Vai ser diferente, em vez das anuais durarem um ano, das semanais durarem um ano, elas vão durar até março. Então cada uma vai terminar numa numeração diferente. Ah, interessante. Eu fiquei com essa dúvida com o Batman Eternal, porque ela vai ganhar uma segunda temporada, né? Então eu achei que ela poderia ser anual, ao contrário das outras. Não, ela vai fechar em alguma numeração aí. Eu não lembro quando que Batman Eternal começou, se foi ali em meados de maio. Então talvez ela tenha umas 40, assim, umas 40, umas 45 edições, eu acho que vai chegar a Batman Eternal, mas não vai completar 52 certinho. Se ela tem 35... e vai terminar em março, né? Provável aí que complete com umas... mais umas 15 edições aí, mais umas 15 edições. Pois é, ela vai terminar por volta das 50 aí. É verdade. Mas beleza. Vamos pros destaques? Vamos lá. Qual é o seu primeiro destaque aí dessa semana? Cara, essa semana foi uma semana, digamos assim, atípica, porque tiveram vários títulos que eu gosto, mas nenhum deles... destacou para mim, assim. Nenhum deles teve aquela história uau, que incrível. Mas eu queria dar um destaque aqui pro Arqueiro Verde. Um destaque pro Arqueiro, não exatamente por causa da história que está sendo contada, apesar que a história é muito boa, eu tô gostando muito do trabalho que a nova equipe criativa tá fazendo. Quem que tá no Arqueiro? É o Andrew Kreisenberg, que é um dos produtores de Arrow. O que eu tô gostando da revista do Arqueiro é que ele eu tinha comentado isso no nosso último podcast, que a gente falou do Arqueiro Verde também, que o Arqueiro Verde tá com uma dinâmica bem parecida com a da série, especialmente a dinâmica de grupo do Arqueiro, sabe? Ele tem uma equipe de suporte muito forte, com uma dinâmica bem interessante entre eles, e o mais legal disso tudo é que a gente tá tendo a coisa legal de Arrow nos quadrinhos, sem ter a parte chata de Arrow, que é o dramalhão que a CW tem costume de colocar nas suas séries. Pô, bacana então, demais. Tá legal, sabe? A história tá no começo ainda, eu acho que esse é o terceiro número que tá na equipe criativa nova, mas tá legal, sabe? Eu tô gostando de ler essa revista. Então, por isso que eu resolvi dar esse destaque aí. Bacana demais. O meu primeiro destaque é uma revista que, cara, é a revista que eu tô mais curtindo, assim, ultimamente, que é a Gotham Academy. Pô, eu gostei da revista desse mês, mas não gostei tanto quanto eu gostei das outras duas. Também, é porque, tipo, ela não envolve tanto a história de Gotham, não envolve tanto a história da Olive lá e tal, só que o que tá me encantando muito nessa revista é o clima que ela consegue criar, sabe? Ela tem um negócio meio de, poxa, nessa edição eles vão verificar lá aquela história que já tá se arrastando desde a primeira edição, né? De que tem um fantasma na escola. E o negócio vira muito Scooby-Doo, sabe? Eles vão e entram numa casa mal-assombrada pra para investigar sobre o fantasma, mas nenhum deles tem ideia do que eles estão fazendo ali, sabe? Quando aparece o tal do fantasma, ele simplesmente sai correndo. É muito Scooby-Doo isso. Eu achei muito bacana, muito legal mesmo. Mas, cara, falando em clima Scooby-Doo, assim, sabe que eu tô achando essa revista com uma cara bem de Harry Potter? Demais, demais também. Também. Todo aquele clima deles explorando a escola, indo nos lugares que eles não podem ir, e os fantasmas, sabe? Eu achei esse número 3, assim, eu lia e ficava, cara, isso tá muito Harry Potter. E um Harry Potter bom, que é a aventura, o mistério. É muito lá dos primeiros livros do Harry Potter, né? Sim, Daquele o negócio Harry de Potter de raiz. descobrimento. É, mas aquele negócio de descobrimento, de você meio que se encantando junto com os personagens, com aquele mundo que é novo para eles, né? Exatamente. Pois é, isso que tá me deixando muito empolgado com essa revista, cara. É uma história muito diferente do resto da universo DC, assim. Do universo inteiro da DC. Cara, não tem nenhuma revista sequer parecida com ela, e isso tá me deixando muito empolgado, cara. Eu tô gostando bastante, bastante mesmo. Provavelmente, cara, eu gosto muito da Terra 2, eu gosto muito, tô gostando muito do Flash, de algumas coisas da DC, assim. Mas provavelmente a revista que eu mais tô curtindo é a Gotham Academy. Sim, é uma revista excelente, igual você falou, é o que está tendo de diferente, porque por mais que Terra 2 esteja, igual, né, citando seus exemplos aí, Terra 2 e Flash estejam muito boas, é mais do mesmo. E Flash E deu uma caída, né? O não, Flash Flash acho que deu deu uma uma caída caída, violenta. nossa, cara, Flash tá difícil continuar lendo, apesar que de umas duas edições para cá melhorou um pouco, mas tá É o que a gente difícil. falou na última edição, né? No último arco deu uma melhoradinha. Só que Flash Sim. deu uma caída. E a própria Terra 2, assim, depois que começou a World's End aí, não caiu tanto, mas tá com um clima todo diferente, né? A história É. não. Então, assim, elas são revistas que, por mais que inove uma coisinha aqui ou ali, são revistas em termos mais gerais, assim, são revistas mais do mesmo. E essa Gotham Academy veio com uma proposta completamente diferente. Mais algum destaque? Eu queria falar um pouquinho de Detective Comics. Poxa, eu queria falar dessa revista também. Manda ver. Vamos lá, nesse mês a gente teve a volta da equipe criativa original, original não, da equipe criativa que está tocando a revista agora, que é o Brian Bucelato E e o o Francis Manadu? Fanapul, que era os dois estavam na revista do Flash até mais ou menos a número 26, se não me engano. Mas então eles voltaram, começaram um arco novo e tal, mas assim, eu gosto da arte dos caras. Sabe, Tá bonita, viu? Tá é mais uma arte bonita do que a muito bonita. Flash, na verdade. Muito mais. Cara, muito. Eu não acho que a arte. Eu gosto muito da arte deles. Mas eu não acho que ela casa muito com o Batman. Porque eles usam muito tom de vermelho em algumas partes. E isso me causa uma estranheza, por mais que seja um traço muito bonito. Ah, cara, eu gostei bastante. Acho que fugiu muito do traço lá do. Quem que tava trabalhando com o Snyder? É o Capulo. O Ele ainda está Capullo, trabalhando, né? o Capullo que tipo virou padrão de Batman nos últimos anos. E eu não gosto da arte dele, acho a arte dele horrorosa. Oh, eu até gosto. Eu não gosto de jeito nenhum da arte dele. Acho a arte dele horrorosa, horrorosa. E aqui foge muito, é um negócio mais colorido e tal, Sim. mas e um traço mais simples até, vamos dizer assim, apesar de que aquele negócio, né, é um simples que engana, só que sem aquele monte de rachura e tal que o Capullo faz. É um E, traço cara. limpo, né? Talvez não tão limpo, mas é um traço mais limpo que o do Capullo. E assim, eu gostei muito mesmo da arte dessa revista. Uma coisa assim que aí já vai ser especulação demais da conta aí, talvez mais do que precise, é que Detective Comics não tá conversando muito com as outras revistas da linha do Batman, né? Ah, não. Tem nada a ver com o resto da linha do Batman, né? Porque a gente está vendo aqui a mansão Wayne, a gente está vendo aqui as indústrias Wayne, apesar de que a gente não vê o Gordon. Então, em termos narrativos, a gente não consegue entender muito bem onde que a história se enquadra em tudo que está acontecendo agora, mas isso de forma alguma prejudica a história que está sendo contada. Ela lembra um pouquinho o que tá acontecendo na Action Comics, né? Desde o início. que a Action Comics parece deslocada, em muitos momentos ela parece deslocada do sucesso das revistas do Superman. Né? Sim. Só que aqui também não ficou claro se eles vão enquadrar isso depois em algum momento da história do Batman, né, da cronologia atual. Porque tá acontecendo alguma coisa ali com as empresas Wayne, tá acontecendo alguma coisa em Gotham, né, ataques Sim, ao governo, né. Governo assim, o governo como entidade pública, não governo. Deu para entender, as pessoas do governo. né? É, exatamente. Então, assim, talvez isso encaixe aí dentro dos eventos, principalmente da Eternal, não sei. É, o que eu achei mais estranho foi a mansão Wayne, né? Mas É, então, isso parece que ele aí passa antes de toda a bagunça, né? Ou depois. exatamente, ou bem depois, né? É, sim. Então ficou meio no ar isso mesmo. Eu, cara, eu tendo a acreditar que é algo ao estilo da Action Comics. Ela se passa antes das outras revistas. É tipo histórias lá do Batman lá de trás. Sim, faz mais sentido. Principalmente porque a gente vê também o Bullock ali brigando pra caralho com o Batman e tal. Não sei até que ponto isso hoje seria tão relevante. É, exatamente. Mas beleza. Mais algum destaque aí, JP? Não, não, assim, tivemos alguns títulos ok, não teve nenhum título essa semana que eu li e não gostei. Mas eu não acho que mais nenhum é digno de destaque, não. Cara, teve um que eu li e não gostei, que foi Ah. a Sinestro 7. Ah, eu achei ela ok. Cara, ela, a Green Lantern também, sabe? Só que a Green Lantern ela ainda foi melhorzinho. Porque nessa saga Godhead tem já algumas revistas, e tipo, por algumas revistas são pelo menos umas três ou quatro aí, que eu tô com a séria impressão de que foram assim. Muito pra esticar a história, parece, sabe? Não tem necessidade de ter usado uma revista inteira para isso. Por exemplo, a Sinestro foi a revista inteira utilizada para jogar eles para dentro de Apocalipse. Assim como a gente comentou lá na Red Lanterns, né? Que também foi a mesma Sim, história, a sim. revista inteira para colocar o Guy em Apocalipse. E a Green Lantern também, a mesma história. Foi a revista inteira do Hal convencendo Mão Negra a atacar. Apocalipse não, perdão. As bobagens, né? Nova Gênese. Nova Gênesis. Mas o Hal convencendo Mão Negra a atacar Nova Gênesis. Sendo que, cara, os dois já tinham se encontrado, assim, um mês atrás, sabe? Eles poderiam ter feito isso de uma forma mais simples. Todo mundo sabia que isso ia acabar acontecendo e reduzido um pouquinho aí. Eu acho que eles deram uma esticada muito desnecessária nesse arco. É, eu achei ruim, eles ruim, mas ao mesmo tempo compreensível, deles só tratarem essa trama do Hal Jordan na revista do Lanterna Verde. Sabe, eles poderiam ter dado algum avanço nisso, por exemplo, na revista da Tropa dos Lanternas Verdes, e na revista do Lanterna Verde desse mês já avançar mais ainda na história. É, foi pela decisão de como eles estruturaram a série, né? Mas Sim. talvez se eles não tivessem seguido esse negócio tão à risca, igual estão fazendo, tivéssemos um andamento melhor. É. Agora, uma coisa que eu achei interessante na revista do Sinestro. Na verdade, duas coisas, né? A primeira é que ele oferece um anel amarelo para Becca, que é aquela guerreira de Nova Gênesis. Sim. E dá a entender que ela vai aceitar. É, Assim, ficou meio subentendido que ela vai aceitar. Agora, resta saber se ela vai aceitar o anel, mas vai continuar do lado do Pai Celestial, ou se ela vai virar uma membro da Tropa Sinestro, o que vai ser bem interessante se isso acontecer. aliás, essa saber quais que foram as intenções do Sinestro, né? Sim, porque o Sinestro passa a revista inteira conversando com ela. É, e ele estava lá junto com o John, né? Então parece que foi algo meio por baixo dos panos, assim, né? Então a gente Sim. não sabe ainda se há as intenções do É, Sinestro. a gente vê sim que foi algo bem planejado pelo Sinestro. A gente só Sim. não sabe ainda com quais intenções. Sim. E outra coisa que aconteceu também aqui, que com certeza vai repercutir bastante ainda, é a traição da Tropa Índigo, né? Que quando eles vão teletransportar para Nova Gênese, a tribo Índigo, que é a tropa que tem esse poder de teletransporte, joga eles direto na mão do Orion. A gente podia emendar já de uma vez e comentar a lanterna, né? Já que as duas são É. continuações diretas aí, né? Foi praticamente a revista de 46 páginas, né? Assim, para começar, eu já queria destacar uma frase do Mão Negra que foi sensacional nessa revista, né? Que o Hal Jordan fala para ele que a Terra tá em perigo e tal. O Mão Negra vira, poxa, mas a Terra tá em perigo outra vez, não é mais fácil deixar ela ser destruída de uma vez, não? Tem uma outra também no final, essa é um pouquinho mais séria, né? Que ele, quando ele chega lá na muralha, ele fala, pô, vocês estão meio errados, isso aqui não é uma muralha, isso aqui é um túmulo. É, exatamente. E aí, se ele for reviver, se ele conseguir reviver a galera toda que morreu nessa muralha, é bem provável que ele reviva o Relíquia, que foi o vilão que apareceu justamente para tentar destruir essa muralha. Se ele reviver que todo mundo que tava morto naquela muralha, deu ruim. Deu ruim. Mas deu um ruim violento. Exatamente. Porque se Nova Gênesis estava querendo ali a equação da vida para combater o Darkseid, eles arranjaram um problema muito maior do que eles imaginavam. Sim. Não, tava na cara que o Mão Negro ia ser um erro violento, né? Pois é. Ia ser um erro estratégico enorme. Pois é, as antenas aprontando bagunça aí. Mas vamos ver. Eu sinceramente tô achando esse arco. Cara, a ideia era boa e tal, mas o andamento tá péssimo, assim. Péssimo, É. assim. Vamos ver o que acontece. Essa semana ainda tivemos Action Comics, continuando com aquele arco lá do Superman e Smallville. Cara, que arco. Ah, velho. Eu te falo que o negócio não acontece porcaria nenhuma. Ele tá preso lá e tenta sair de lá e não consegue sair de lá e. Ah, esse, sinceramente, tem alguma coisa relevante para falar sobre Action Comics nos últimos 20 números? Cara, eu não sei porque eu não leio Action Comics. Você não leu Action Comics? Eu li só as que Fizeram cross com entraram Doom, né? no, só as que fizeram crossover com Doomed. Pois é, cara, a Action Comics tá assim. Ela precisa de uma revisão total. Aliás, a Superman também tá precisando de uma nova guinada, porque esse arco do Jones com o Romitinha foi terrível também. Mas Action Comics, eles não conseguiram acertar desde a número 1, sabe? Quando ainda era o Morrison, ainda os negócios não batiam, simplesmente não batiam. E É, eu agora. acho que. Pode falar. É, eu acho que Action Comics começou bem, mas só começou. Depois o Morrison começou a inventar umas paradas muito bizarras e já desandou. Mas o começo ali, as cinco primeiras edições, são boas. Ele consegue fazer um começo legal. Eu gosto do Superman de calça jeans. O problema é que ele deixava a gente doido, né? Que a gente não sabia nada do que estava acontecendo. A gente pegava Superman e acontecia uma coisa que não batia com o da Action Comics e ficou todo mundo maluco na época, né? Mas tudo bem. Exatamente. Inclusive o Pérez, por isso que ele vazou fora do DC. É, todo mundo, até quem estava escrevendo. Pois é. E, cara, nessa revista a gente vê uma trama tão assim. Tá, tudo bem, ainda tem um mistériozinho envolvido nela. Isso vai ser deve ser esclarecido já na próxima edição. Ah, isso pode salvar muita coisa dali, mas eles tentam fazer um paralelo com o passado do Superman, que você fala assim, cara, inacreditável de que tipo que estão puxando esse tipo de história de novo. Ah, e não é a primeira vez na Action Comics. Na edição passada foi a mesma coisa. Ele tentando lembrar da infância dele não, né, de alguns fatos passados e tal. Ah, e aqui é a mesma coisa. Ah, alguns paralelos com fatos passados, ele tentando combater uma ameaça lá. Cara, os negócios inacreditáveis, assim. Nossa, é. Parece É que não complicado evolui na quando. trama. É, quando começa a reviver a mesma coisa todo arco, fica cansativo, né? Pois é. Leu mais alguma revista essa semana, JP? Eu li Grayson. Ah, eu não Grayson consegui ler Grayson essa tá. semana ainda. Grayson, essa edição de Grayson foi bem estranha. Aliás, eu vou falar bem a verdade. Não é que eu não consegui ler Grayson essa semana. É que eu, tipo, não tive empolgação suficiente para ler ela depois da 4. Ah, então, eu não sei se você vai lembrar, mas algumas edições para trás aí, quando a gente comentou da Grayson número 4, eu acho, a gente comentou, eu comentei na época que tinha tido uma rápida aparição do Meia-Noite, da Stormwatch. Sim. Então, e essa edição, ela já começa com o Dick Grayson, a Helena Bertinelli e o Meia-Noite num avião em queda. Então, minha primeira reação quando eu li essa revista foi: pera lá, eu perdi alguma coisa. Tem alguma coisa aqui que eu não li. Deixa eu voltar na número 4. Aí eu voltei no número 4 e não tinha nada lá, sabe? Então eu fiquei meio perdido a princípio. Mas essa edição, ela se passa. Ela é bem monótona, na verdade. Que ela se passa inteiramente com o Dick Grayson, o Meia-Noite e a Helena Bertinelli atravessando um deserto com uma criança que eles estavam atrás lá. E aí é basicamente é isso, eles atravessando o deserto, sem água, sem comida, cansado pra caramba, atravessando o deserto, o Meia-Noite falando bobagem, o Dick Grayson dando porrada no Meia-Noite e só, sabe? É, foi uma edição bem assim, parecendo que para passar o tempo, sabe? Sem ter um propósito diferenciado para a história em si. Cara, e eu vou falar um ligeiro detalhe. Terra 2 essa semana me deu exatamente a mesma impressão. Sim, a revista Terra 2, essa semana não aconteceu nada. Foi uma revista para. É uma história completamente sem sentido de existir. É uma trama. A lá. Cara, eu não vou dizer que é Mad Max, porque seria. A trama de Mad Max é boa. A lá, Waterworld, tá ligado? Assim, né? O que eles venderam que ia acontecer em Terra 2 aconteceu no fim do mundo. É. Não, pera lá. Como assim aconteceu no fim do mundo? É, porque eles venderam a edição Terra 229 como a revista que ia mostrar o futuro da Bárbara Gordon, o futuro trágico da Bárbara Gordon. Ah, tá, sim, é Entendeu? verdade. Só que não acontece nada na revista Terra 2. É, quando a gente for falar lá sobre fim do mundo, a gente vai comentar sobre isso. É porque o que acontece aqui na Terra 2, para quem não está acompanhando, a Bárbara é sequestrada assim por sei lá por que diabos que é aquilo, uma espécie de tribo. Eles sequestram o filho dela, na verdade, né? É o filho dela e depois a Bárbara. Porque eles tentam jogar a Bárbara junto com. Como chama aqueles bichinhos de apocalipse lá? Os parademônios. Parademônio, é. Ah, e, cara, um negócio muito sem pé nem cabeça, assim, que não serviu de nada pra história. Essa revista é daqueles tipos. Tain, sabe, que está acontecendo a fim do mundo e fizeram Tain para se passar durante a fim do mundo. É quase como um one shot, ela é fechada nela mesma e vai de do nada para lugar nenhum. É, e cara, assim, só um comentário totalmente aleatório. Teve uma cena que eu vi dessa revista que eu fiquei assim, cara, tem alguma coisa muito errada com quem tá desenhando isso aqui. Porque tem uma cena lá que tá a Bárbara, o filho dela, o Dick e uma outra mulher indo fugir. E eles estão numa moto. Aquela moto que tem um carrinho do lado lá. A moto do Batman, lá Exatamente. do Batman de 666, né? Exato. Aí o que acontece? Vai a mulher lá pilotando a moto. A Bárbara com o filho no carrinho e o Dick Grayson encoxando a mulher na moto. Eu falo, porra, tem alguma coisa muito errada aqui. Tem alguma coisa. Eu não sei como que a Bárbara deixou o Dick Grayson ir na moto desse jeito. Cara, se a proporção do serviço fosse só a moto, tava bom. Ah, é porque essa me chocou assim. Eu olhei e falei, não, não é possível, cara. Aí depois eu continuei lendo e falei assim, é, realmente. É, tá explicado. Pois eu queria só fazer uma ressalva aqui, eu deveria ter feito isso lá no início. A gente não estava comentando sobre a Justice League 3000, porque primeiro os retardados aqui acharam que ela não faria parte dos Novos 52 e tal, e deixou isso meio de lado. Só que depois, numa dessas divulgações das revistas mensais, eu acabei de descobrindo que ela foi aquela revista que entregaram para a equipe criativa lá da Liga Cômica, do DeMatteis e tal. Então, assim, nas próximas edições, a gente deve até fazer review dela também, porque é uma coisa que eu quero muito ler. A gente só não fez nessa por causa de tempo mesmo, porque essa semana, para quem estiver ouvindo isso no futuro ou não saiba, essa semana teve Comic Con aqui em São Paulo não, né? Lá em São Paulo, e eu estava para lá. Então não consegui ler ainda. Só que no futuro próximo aí nós faremos review dela também, porque é uma temática baita interessante. Eu tô muito empolgado para esse negócio. Beleza, vamos para Semarais? Poxa, vamos começar com Terra 2 então, porque nós já comentamos aí um dos principais fatos dessa revista, talvez tenha sido as consequências aí dessa questão do Dick e da Bárbara. Tivemos a conclusão, talvez aí desse arco com a morte da Bárbara, né? Sim, aparentemente ela morre E o que é mais estranho, né? O Constantine assiste tudo de camarote e não mexe o dedo. E cara, aí teve um problema, né? A Constantine não saiu ainda, né? Não, vai sair semana que vem. Pois é, eu não sei o que aconteceu nesse intervalo. Que a revista da semana passada mandou eu ler a Constantine e essa semana não tinha Constantine. Provavelmente a Constantine desse mês vai tapar esse buraco. Mas vamos ver se realmente vai ser assim. É, assim espera, porque o Constantino aparece do nada ali, né? É, ele aparece do nada lá com a galerinha lá, como diz, a brigada dos encapuzados da Terra 2 aí, e fica assistindo de camarote a bagunça toda. É, nessa revista tivemos ali também a porrada dos elementais, finalmente, né? Dos elementais, não, avatares que chamam, né? É, aí aquilo que você falou também, né? O Grande foi despedaçado, mas ele não morreu. Ele regenerou lá e pronto. O que já era esperado. É, e Exato. o Alan vai salvar o namoradinho dele, o Sam. É, como também a gente já imaginava. E tivemos aí a apresentação do próximo avatar, do avatar do azul, que é o penúltimo. Aí Sim. tá faltando agora só o do Vermelho. verde. É, vermelho, isso. Faltou o homem animal da Terra 2. É. Então, cara, aí eu fiquei na dúvida. Será que o Avatar do Azul é aquele monstro que a Mera acorda numas edições para trás aí? É exatamente ele. É, eles falam, os avatares lá falam no meio dessa bagunça que. Os avatares não, né? Os elementais, as entidades lá. Eles falam que, como ele já estava acordado e tal, ele era o único que estava disponível, então tem que ser ele mesmo. É Apesar que dele não ser dava meio para escolher controlável. outro, né? Eles É, estavam não dava querendo para escolher escolher outro. outro e ele falou que não dava mais porque ele já tinha acordado. Então foi por isso que eu fiquei na dúvida. Mas é, então pelo jeito é isso mesmo. Agora, uma outra revelação aí bombástica que a gente tem nessa revista, que eu acho que de certa forma já era uma coisa meio esperada, é que o Superman tá vivo. Ah, sim, mas eles já estão martelando essa história do que o Superman tá vivo desde aquela primeira vez que eles entram no poço lá, né? Que eles encontram o Desaad e tal. É. É aquele negócio assim, quem não estava esperando isso até agora, pelo amor de Deus, né? Sim. Só que Então. fato interessante é que ele tá vivo e sem poderes, né? Exatamente, ele tá totalmente sem poder, toma porrada do Batman. Numa cena que, convenhamos, totalmente despropositada, né? É, cara, eu tô achando esse Thomas Wayne cada vez mais desnecessário, sabe? Ah, pois Eu é, não tá me empolgando não também tá. não. Ao contrário do novo Superman, né, que é o Val Zod, o Thomas Wayne tá dispensável. O O Val Zod Valzod, eu eu vou te ainda. falar que também tô achando Eu dispensável, viu? Não, eu ainda não tô achando ele dispensável, não. Eu acho que por enquanto ele tá no não fede nem cheira. O Batman novo já tá fedendo. Essa revista foi basicamente isso. Nós tivemos ali no finalzinho também. Um pouquinho do andamento da invasão Apocalipse, que o Senhor Milagre lá está conduzindo, junto com Sandman, Big Barda e mais Ah. outros heróis lá. Só que ainda sem fatos tão relevantes, né? Deixaram muito para a próxima edição. Sim, a próxima edição parece que vai ser bem mais focada na invasão de Apocalipse pelo Senhor Milagre. E aqui tem uma coisa, né? O Senhor Milagre, ele é filho do Darkseid, apesar dele não saber disso. Não. É, o Senhor Milagre é filho do Pai Celestial. Ah, é verdade, é verdade. É Ele, porque é o aqui teve a seguinte. troca, né? É, porque é o seguinte. Para quem não sabe da história aí, o Orion é filho do Darkseid e o Senhor Milagre é filho do Pai Celestial. Os dois foram trocados meio que como eles trocavam prisioneiros de guerra, antigamente. É, foi meio que para fazer um tratado de paz, né? Eles foram trocados num tratado. Ah, e aí, o Orion foi criado pelo Pai Celestial e o Senhor Milagre foi, muito entre aspas, criado pelo Darkseid. Mas aí também, nessa revista da Terra 2, Fim do Mundo aí, aconteceu uma outra coisa que me deixou bem intrigado, que foi a volta do Senhor Destino. Ah, do Senhor Destino barra Jimmy, né? Porque não deu pra entender também ali se os dois estão conectados de alguma forma, não tão, que diabos que é aquilo? É, porque eu fiquei com a impressão que o Elmo tinha desaparecido na última edição. Que ele tinha, tipo, ele tinha se fundido com a caixa materna e sido absorvido pelo Jimmy Olsen como uma forma de poder, e não existia mais o Elmo do Destino como um objeto. É, pois é, mas ele não ficou claro o que que é aquilo, né? Porque parece que o Destino e o Jimmy meio que são. Apesar de ter o desenho do Destino e desenho do Jimmy, vamos dizer assim, parece que eles são tipo uma coisa só, entendeu? É, eu fiquei meio confuso com isso, cara. Acho que vou ter que esperar as próximas edições para ver se eu me encontro nisso aí. Pois é, ficou meio estranho ainda mesmo. A gente vai ter que esperar aí um pouquinho para saber até onde também vai a extensão dos poderes do Jimmy e tal, o que que ele pode fazer. Só que me deu essa impressão de que os dois meio que são uma coisa só, apesar de que tem uma manifestação física assim do destino. Sim. Vamos para Future's End? Vamos lá. Cara, Future's End dessa semana voltou para aquele esquema de temos um arco, depois temos outro, depois temos outra coisa, depois temos outra coisa acontecendo. É, mas eu vou te falar que essa foi uma das primeiras edições com esse tipo de narrativa que eu gostei. Não sei se é porque eu tô muito no clima das edições passadas ainda, mas eu gostei dessa edição dessa semana, mesmo ela tendo vários focos. É, mas a trama tá um pouquinho melhor, né? A trama da Sim, maioria melhorou desses bem. focos tá um pouquinho melhor. Tirando o Superman, a trama tá melhor. Mas tá. É, a gente já começa bem no comecinho da revista confirmando aquela suspeita que eu levantei na semana passada, que o Arqueiro Vermelho é o Oliver da Terra 2. É, pois é, é um detalhe importante aí, né? Eu sei lá também se vocês já falaram sobre isso antes e tal, mas a gente tava muito com essa dúvida. A gente pode ter comido bola e tal, mas aí confirmou de fato que o Arqueiro Vermelho é o Oli. É, assim, do arco do Superman, o que dá a entender, pelo menos assim, nas edições passadas aí dava muito a entender que ele estava sem poder também. E agora eu fiquei com a impressão de que ele recuperou os poderes, apesar de isso não ter sido deixado bem claro. Eu acho que tem uma edição dele fazendo as plantações lá e tal, que mostra ele utilizando os poderes dele, não para combater o mal, vamos dizer assim. Eu Sim. acho que foi uma. Ele acabou ficando recluso, não por estar sem poderes, mas um negócio mais Reino do Amanhã, entendeu? É isso que eu ia falar, né? Tá muito Reino do Amanhã, aquele Superman É, de que ele lá. decidiu parar de combater ameaças, assim. Sim. Apesar que aí, eu não sei se você vai lembrar, mas na One Shot, agora eu não vou lembrar se é da Superman ou da Action Comics. Parece que eles vão mostrando de um jeito lá que parece que cada poder do Superman tava com uma pessoa diferente na Terra. E termina a edição com as pessoas perdendo esses poderes. E aparentemente eles voltando pro Superman. Ah, eu não lembro disso. Essa sessão de Teve uma short ficou coisa tão ruim isso assim. que eu não lembro disso. Teve uma coisa assim. Agora eu não tô lembrado se foi na One Shot de Action Comics ou na do Superman, propriamente dita. Porque uma das duas trata do Superman e a outra trata do Shazam. Ah, caramba! É mesmo, só que os poderes vão, tipo, parece que são meio temporários para as pessoas, eles são concedidos. Sim, exatamente. Só que, tipo, eles são concedidos durante esse one shot e depois eles aparecem também durante o one shot. É uma. Exato, exato. Eu nem lembro o que era a trama. Eu sei que esses one shots foram meio ruins, velho. É. Tirando o do Gladiador Dourado, Não, do todos foram Gladiador foi irrelevantes. incrível. Do Gladiador foi incrível. É, mas o resto foi tudo irrelevante, assim. É, o resto foi muito ruim. Tá. Agora, uma coisa que eu gostei muito nessa revista foi aparecer a família Baker na ilha do arqueiro, né? O homem animal com a esposa e o filho lá, com aquele clima de férias e tudo mais. Pois é, que aquilo é um resort? É, eu fiquei tipo, what the fuck? Eles fizeram um resort com Havaí pra esconder? Que é aquilo? É, eu achei assim muito, muito away do clima da revista, sabe? Uma coisa muito bem diferente do que tá acontecendo. E por fim tivemos lá também um andamentozinho da trama da nuclear. Que é, cara, foi meio Ah, chatinho, só que eu achei. foi uma Apesar de crise chatinho, foi existencial, né, meio. cara? Quê? Foi só uma crise existencial ali. É, pois é, foi uma crise existencial total, meio chatinho. Só que talvez meio necessário, sabe, ter essa passagenzinha ali. Porque ela tá lidando com essa realidade ainda, né? Ela tá aprendendo a lidar com esses poderes. Eu sempre esqueço o nome do outro cara lá, É o Jason. é o Jason. Ele fala que ele tá num estado de suspensão, que ele tá aprisionado na matriz, essas coisas todas. E tem até aquela piadinha, né? De, ai, quando eu for no banheiro você fecha o olho, aquela coisa toda e tal. É, então assim, é os negócios meio. Só que talvez é necessário aí quando você tá apresentando um super-herói novo e tal, então. É, deu para passar, sabe? Não ofendeu. Só que não foi bom também, não. É, exatamente. E Batman Eternal, alguma Vamos coisa lá. relevante essa semana? Cara, Batman Eternal foi muito boa essa semana, cara. Ela trouxe muitos esclarecimentos. Não vou falar resposta, não. Vou falar esclarecimentos. O primeiro deles é que agora a gente sabe por que o Asilo Arkham foi transferido para a Mansão Wayne. Assim, além dos motivos mais óbvios, que o asilo foi destruído, aquela coisa toda. Mas agora a gente sabe por que a prefeitura tinha esse poder de transferir o asilo para a Mansão Wayne. Que foi até uma dúvida que a gente tinha, né? Pô, mas a prefeitura pode chegar para um cara que é dono de uma propriedade e falar: ô, a gente vai trazer um monte de maluco para sua casa. Sabe? O que aconteceu? No final no podcast anterior, eu comentei que eu tinha ficado um pouco perdido no final da edição, questões de inglês, que eu não entendi muito bem o que estava acontecendo e tal. Mas, basicamente, o que aconteceu? As indústrias Wayne acabaram. Elas se desmantelaram todas. E com isso o Bruce Wayne está falido. Como ele está falido, as posses dele foram para a prefeitura. Então por isso que o Asilo Arkham foi para a mansão. Porque agora a mansão é da prefeitura. Entendeu? Então a prefeitura pode chegar, ela pode tomar a mansão do Wayne como uma forma de pagar a dívida, alguma coisa assim. E só falar com ele, falar assim: olha, a gente vai para lá, é a nossa única opção. Ou você aceita ou você aceita. Então, pera lá, deixa eu ver se eu entendi. Ah, elas foram dissolvidas. Sim, as indústrias Wayne acabaram. Tá. Então, tipo assim, elas foram dissolvidas e acabou tudo? Ou outras acionistas compraram? O que que aconteceu com elas? Não, pelo que deu a entender, ela acabou. Tipo. Eles abriram mão, a indústria se desmantelou, aí provavelmente cada acionista saiu com o seu, mas como o Bruce Wayne era majoritário, aquela coisa toda, ele se ferrou mais. Ah, sim. E aí uma outra coisa interessante que tá totalmente ligada com isso. Aí, tipo, o Bruce Wayne virou tipo o Ike Batista? É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí uma outra coisa que é consequência direta disso. O Jason Bard, que é o novo comissário que tá nas mãos do silêncio, ele tá com o Lucius Fox agora. Ele tem controle sobre o Lucius Fox e sobre a divisão de ciências aplicadas das indústrias Wayne. Ou seja, ele tem acesso a todo o arsenal de tecnologia do Batman. Então, ele consegue, por exemplo, hackear a comunicação do Batman, ele consegue ter um acesso remoto à tecnologia do Batmóvel. Toda a tecnologia que o Batman usava a seu favor, o Jason Bard tem poder de usar agora para ferrar com o Batman. E isso deu trabalho para o Batman nessa edição. Falar nisso, não tinha uma mulherzinha lá na Batman do Snyder que não conseguia ajudar ele com essas coisas, não? O que foi feita dela? Tem a. Poxa, esqueci o nome dela agora. É uma que tem o cabelo azul, não é? É, usa os pistos, negócio assim. Sim. Sei. Eu me fugiu o nome dela aqui agora, cara. Eles Mas simplesmente ela. sumiram com ela, né? Não, ela tá aparecendo em Batman Eternal. Só que Ah, ela tá tá. aparecendo no núcleo do Tim Drake, que tá sumido tem um tempo já. Inclusive, ela vai entrar pra Bat-Família. Essa mulher, ela já foi divulgada aí. Que ela tem o codinome Bluebird. Não sei Ah. se você vai lembrar, mas a edição Batman número 28, que faz uma espécie de o que vem por aí em Batman Eternal, não sei se você vai lembrar dessa revista, ela mostra o Batman agindo com a Bluebird num clube que está sendo controlado pela Mulher-Gato. Cara, eu não lembro isso não. Mas é porque, tipo assim, ela sumiu completamente, tanto da Batman quanto da Detective Comics e tal, das revistas que eu tô Não, acompanhando, assim. ela tá aparecendo em Batman Eternal, só que ela tá no núcleo do Tim Drake, que Ah, tá tá explicado. sumido aí, tem algumas boas edições. Tá explicado. Tá? E por fim, assim, o último comentário que eu queria fazer sobre Batman Eternal é o seguinte: a Vicki Vale, ela tava fazendo um trabalho muito forte com o Jason Bard até então. Trabalho assim, do Jason Bard passar informação privilegiada para ela, dela fazer as reportagens dela em parceria com o Bard e tal. Mas agora, ela tá investigando o Jason Bard meio que por trás dele, assim. E a gente descobre duas coisas. Primeiro, que o Jason Bard é de Detroit. E segundo, que o Jason Bard teve algum incidente passado na vida dele com um aí, entre aspas, um Batman de Detroit. E quem que tá agindo em Detroit agora nos 952? O Arqueiro Verde. O Arqueiro é de Detroit nos 952. Então, lança a dúvida, será que o Arqueiro Verde tem alguma coisa a ver com a tragédia do Jason Bard? E será que isso não é o que está motivando o Jason Bard a ir para Gotham e ferrar com o Batman? Bacana, bacana. Pode Sabe? ter relacionado alguma coisa relacionada também lá com a Corporação Batman, né? Sim, pode ser. Apesar que a gente não viu um Batman em Detroit, né? Mas vale tudo, É, sim. Retcon vale tudo. né? É. Beleza. Pessoal, essas foram as revistas dessa semana. Na próxima semana teremos aí continuações das revistas semanais. Justice League United, que tá bem bacana. Bem bacana não, né? Mas tá legal. O que mais teremos, JP? Semana que vem, cara, assim, é uma semana que eu acho bem fraca, na verdade, mas a gente tem Liga da Justiça Unida, Tropas de Lanternas Verdes, Constantine, Batgirl, talvez Batgirl Batgirl, que seja o tá ponto alto, legal. Ah, talvez tem seja o também ponto lá alto semana que o vem, Esquadrão Suicida, que também tá legal. e vai ter os melhores do mundo. Vamos continuar vendo um pouquinho da história aí do Batman e do Superman. Que espero que melhore. Sim. Mas beleza. Até semana que vem, galera, com Cara, tem mais. recomendação? Ah, você tem recomendação? Tenho. Diga. Cara, eu vou recomendar, aproveitando que essa semana a gente teve Grayson, eu vou recomendar Asa Noturna. Ah, mas não a Asa Noturna do reboot, a Asa Noturna pré-reboot. Né? A primeira revista lá em Bloodhaven, o Nightwing agindo solo aí, fora de Gotham, digamos assim, pela primeira vez e tal. É uma revista muito legal. Beleza. Então vamos encerrando. Até a próxima semana com mais um podcast, mais um DC Review falando sobre os próximos lançamentos. Até mais, pessoal. Até.